Mas eu não tenho jeito, crio outro divertimento. Arranjei uma menina para tocar no instrumento. Mas eu não tenho jeito, crio outro divertimento. Arranjei uma menina para tocar no instrumento. Ela quer tocar na minha flauta. Ela quer pegar na minha flauta. Quer assobiar na minha flauta. É um instrumento que lhe faz falta. Ela quer

Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. E como todas as quartas-feiras, é com Portugal em festa que se começa bem o dia. Com boa música, boa disposição. Tudo bem, a calçada está gasta. Espero que está tudo bem por aí e que continue a cuidar de vocês. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. E que estão prontos para passar 3 horas de boa música portuguesa, nem só brasileira e caberiana. E a cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E vamos lá entrar comigo, que eu sou o Vítor, como vocês já sabem, é o animador aqui da quarta-feira. Vamos já entrar com aquele artista que estará connosco dia 21 de janeiro. Já adivinharam, já adivinharam. Tony Careira, assim, aqui no Zenith de Orleans. Vejo, eu vejo a noite cair. Então vamos já lá entrar com a 9 horas e 36 minutos com o novo trabalho dele, do Tony Careira, Lisboa. Quantas vezes canta a minha Lisboa, está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria com isso à janela. Ficamos sempre com ele, com o Tony Careira, tu e eu para sempre. Forever.

cruzei-me com elas, estavam de mini saia, lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Respira. sabes provocar. Cada passo que eu dou, procuro-te sem parar. Quero viver agora, em qualquer momento, em qualquer lugar. És minha senhorita, pedaço do meu ser, aquela que sempre a me faz amor acontecer. Eu nem sei explicar. É só para ti que eles querem olhar. O meu coração bateu mais forte pela mesma razão. Quando sorris de ti só quero cuidar, pois tenho tanto amor para te dar. Quando me tocas meu mundo se agita, porque tu és minha persona favorita. Quando me tocas eu fico sem ar. Te quero amar, te quero amar. Quando me tocas meu mundo, tu és minha persona favorita. Quando me tocas eu fico sem ar. Te quero amar, te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Quero te amar, te quero amar.

magnifique, moi je suis comme Saint Christian et ça, ils sont de la terre. Ou Saint Populaire. O trabalho dos quatro manos, José Pastilhas. Daquela coisa, pá.

Oh meu amor, que peço, por favor, cuida bem da minha hortaliça. O fruto quer dedicação. Aos 28 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E seguimos agora com aquele artista que esteve há pouco connosco, Nelson Costa, Arruma Sacristia. Quando eu chegar no teu confessionário, vais ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que está na minha. E padre, te confesso, não me estou na dela.

bombeiro, porque assim serei feliz. Ajudar quem mais precisa e honrar o meu país. Com a mangueira na mão, a ponte esticava com carinho e precisão. O chefe a comandar assistia admirado, vi tanta rapidez e o fogo controlado. Regresso ao quartel e o meu dever cumprido, fui fazer o relatório do incêndio resolvido. Já posso descansar, à família vou dizer que apesar de ser mal pago, bombeiro quero ser. Ai, eu quero ser bombeiro em Portugal. Fazer o que mais gosto e até me pagam mal. Eu quero ser bombeiro porque assim serei feliz. Ajudar quem mais precisa e honrar o meu país. Ai, eu quero ser bombeiro em Portugal. Fazer o que mais gosto e até me pagam mal. Ai, eu quero ser bombeiro porque assim serei feliz. Ajudar quem mais precisa e honrar o meu país. Gosto e até me pagam mal. Eu quero ser bombeiro porque assim serei feliz. Ajudar quem mais precisa e honrar o meu país. Aí eu quero ser bombeiro em Portugal. Fazer o que mais gosto e até me pagam mal. Eu quero ser bombeiro porque assim serei feliz. Ajudar quem mais precisa e honrar o meu país. Aí eu quero ser bombeiro em Portugal. Fazer o que mais gosto e até me pagam mal. Ai, eu quero ser bombeiro porque assim serei feliz. Ajudar quem mais precisa e honrar o meu país. De verão, lá vou até ao bar e sempre a controlar. Começo o bato-bato, coração. Há música no ar, eu fico a delirar e danço uma quizomba com emoção. E fico ali colado a ela toda a noite. É a loucura para subir logo a tensão. Lá no escurinho, no calor deste verão, curtimos toda a noite como da nossa paixão. Louco, louco, louco, eu com elas fico louco. Já não tenho a cabeça.

Esta canção que eu fiz estava improvisada. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. E ficamos sempre a música romântica. Miquel Careira, Desde que eu te perdi. Ficamos sempre na família Cacareira. Acordo bem cedo, o elétrico está. E mais outra dedicatória da parte de Jerome para a sua mãe. Uma castanha já. Sem esquecer o animador. Tony Careira, Lisboa. Tudo bem, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar. Histórias de amor.

diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas um outro infinito parecia um borboleta no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividida entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada é estranho igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. O boleto sempre volta e o seu jardim sou eu. Eu sei que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dirigida entre dois mundos. Sai do seu São Paulo. Sem dizer o que mudou. Mas nada está aí. Thank you.

leva no pacote? E vamos lá tornar na reta final com o nosso cantinho de Portugal. A dança do quadrado. Irão Costa e Rosinho, meu baixinho, teu pacote. Faço de tua entrada, seguro no pincel e sempre fui acarinhada. Pois é assim porque nos entregamos e fazemos o que nós gostamos. Eu canto o pintor e sempre fui acarinhado. Eu levo no pacote, faço de tua entrada, seguro no pincel e sempre fui acarinhada. Pois é assim porque nos entregamos e fazemos o que nós gostamos. Pois é, Irã, nós nascemos para alegrar o povo. Mostra aí como é. Pois é assim porque nos entregamos e fazemos o que nós gostamos. Este ritmo é... Trabalho de quem? De Hugo Manuel. Se um dia me pudesse cantar. E ele diz que foi pedido à parte da Manuela, para o seu marido, para a sua amiga Rosi, para todo o pessoal que a conhece. Se eu um dia. E sem esquecer, animador. Obrigado a ti, Manuela. O que a alma tiver para dizer. E se um dia a voz me faltar. Qual me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções. Foi tudo o que eu sonhei. Foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor. Outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor. juntos, juntos somos mais fortes. 11 horas e 55 minutos aqui nas antenas da Rádio Alcanciel. Com amor elétrico. Aposta a uma festa a chamar a multidão, a família e a união. Juntos somos mais fortes, vamos lá com banda de Javu. Não desligues o telefone. cabeça. Sai da minha vida, se eu enlouqueça. Estou com essa história. Você não vale nada. Nas antenas da Rádio Arconciel e chegou a hora de me despedir de vocês com a rainha do TikTok, Miguel Azevedo. E pois é, foram 3 horas de boa música, boa disposição. Isto tudo nas antenas da Rádio Arconciel, na emissão Portugal em Festa. E pois é, já acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Eu, para mim, foi um enorme prazer, um imenso orgulho estar aqui por vocês. Obrigado a todo o pessoal que me telefonou, o telefone não parou de tocar hoje. Mais as visitas que eu tive. Muito, muito obrigado. Então cuidem de vocês, que já está a ficar muito, muito ruim. Mas temos que ver a vida para a frente e não para trás. Então conto em cima de vocês de sintonizar a nossa rádio, a vossa rádio, a Rádio Arconciel. Curtir é logo ser, vou-te desafiar, por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção. Então portas-te bem, tchau, tchau e até quarta-feira. 96.2. La FM en couleur.